E aí, Thiago, o que você tá arrumando, cara? Ah, tô aí, trabalhando, contratado e ganhando super bem. Engraçado, eu pensei que você estava estudando até ontem. Ah, estava mesmo. Matricule-se no Ensino Médio Integrado SESI Senai. A qualidade do Ensino Médio SESI com a eficiência do Ensino Técnico Senai. Primeiro, você estuda as matérias, depois as propostas de trabalho. Ensino Médio Integrado SESI Senai. Provas de seleção dia 31 de janeiro. Informações 0800 30 9002.